Paulo, boa noite, C3662. C3662, fax autorizado via Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, C3662. Localizador, Gono 096. 096, LVLS, chame torre 1895. 1895, uma boa noite, 096. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Gono 096, na final estabilizado. 7096, repórter checado, final no zero. Você pode entrar com o trem checado, 096. A pista está seca? Negativo, pista molhada, ok? Sim. Tá, mantém em posição, então, antes vai ser o próprio ingresso, tipo 3662. O gol 2043 para o táxi, 1966, Galeão, 4 horas. 2043, táxi via Índia para o ponto de espera da 1-0. Quando lá pronto, torre 1-1-8, decimal 95. Índia 1895 a torre, obrigado, boa noite. Serra, tendo novembro ao solo. Escuta. Sabe, Serra, mantenha a posição. Aguarde a autorização para continuar o reboque. Confirma, vai manter a posição? Afirma, mantenha a posição aguardando a autorização. O Charlie Serra copiou? O Charlie Sierra tem que um remando. Estou aqui parado na posição para encostar no pátio 3. Charlie Sierra, mantém a posição e abaixo para prosseguir no reboque. Tan 3662, o Paulo? Tan 3662, ingresso via Kilo para a remota meia. Estilo remota meia, 3360. Autorizado o pouso do 096? Flash, cheque o trem livre pouso, vento 140 graus, 62 reais. Trem checado, tem livre pouso, 096. Tá no ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 043 autorizado, ali mantém. Ali mantém o gol 2043. Charlie Serra, solo voltando. Chamou o Charlie Serra, tem que ir no reporte. Afirma, tá autorizado para seguir no reboque, reportando o término. Tá, ok, autorizado para seguir no reboque, obrigado. O 096, seu solo, ao 07, direita, 1219, o solo. Direita, 1219, uma boa noite. São do Salvador, boa noite, Gol no 096, livrando. 1096, vai ser autorizado via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05, 096. O V2043, livre a decolagem, vento 160 graus, meio de Iniciando Gol 2043. Salvador, boa noite, Gol 1973, tem informação certa? 1973, que modulou? Ah, tem mais. 1973, informação Sierra. 2 janelas aqui, eu poderia ir pra... Para o Galeão 360, você está pronto para cópia? Pronto. Galeão 360. Decola dando zero com a primeira curva à direita, saída da Euleda, depois voo direto à posição Motiva, onde intercepta a Pesulu 1-0 e segue conforme o plano. Frequência do controle em 1208, a torre em 1.8.95, seu transponder 5574, Gol no 973. Bem, autorizado Galeão, 9360. Decola da 1-0, perfil da Euleda. Posso acompanhar a porta, posição após Leda, para investigar o Pedro 1-0. Motiva, é Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Leda, Motiva, para investigar o Pedro 1-0. O controle 208, 2-2-4. E o transporte 574, voo 1-9-7-3. Fome pronto para o estacionamento, 1-9-7-3. Trabalhar pronto. 43, autorizado a voada Leda, dá presente? Autorizado, Leda. Leda, Gol 2043. Salvador, ground, o Charlie Serra, thank you, November, o robô está terminado, obrigado e boa noite. Boa noite. Sou 2043, chame Recife 125, 1 altera 13395. 25 1 3395, boa noite. Zero, taxi do Gol 1973.73 a bordo, alternando Campinas, autonomia 0400. 1973, confirma o PAB. 73 no PAB, autorizado táxi via Pátio, táxi Índia, para o ponto de espera da 1-0. Quando lá pronto, torre 1-1-8, décima 95, bom ponto. Via Pátio, via ponto 02, tá no 1-9. Boa noite, Xenem 310, chega da Maia, desça para o 050. Defira o 50, por número 1, voe táxi. Brother e táxi, dá presente. Muito obrigado, livre de velocidade também. Eu estou autorizado a ganhar e decolar, vento 160, lá meia dúzia lá. E aí, decola no Xray Ring decolar, vento, coisão, decolar, 225, controle 120, 208. 208, obrigado, Morante. 1973. Controle, boa noite. Voo 973, vamos passar 2.500 na Dael. 973, boa noite, contato do radar, você é da Dael, voo 360. 360, voo 1973. Autoriza pro de motivar. Aguarde, somente Dael. Ok. Salvador, muito boa noite, eu tenho 559, ônus da Sierra. Boa noite, eu tenho 559, uma chegada bom, que desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Pra gente, boa de bom, salve, 591. Boa de bom, Felipe, 591. Boa de bom, deixamos para 4 mil, ajuste 1051. 973, mantendo a saída e suba restrito ao nível 320. 500, mantendo a saída, subindo restrito 320. 1973. Venha 310, pode prosseguir para 2000, está na Prode Duna. Sonhos 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS. Venha 320, 310. 310, vamos na Prode Duna, descendo para 2000, sem ajustar, pode ser? Salvador, boa noite. É o TAM 3858, Nação Serra, apresentação para Fortaleza. Então, 3250, informação em curso agora, Tango, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola da pista 1-0, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Momo, transição Froti, Papai Zulu 19, Bangu, após conforme a rota do plano, aciona 5004, controle 120.8. Fortaleza aprovada, 370, decola da 1-0, curva esquerda, Momo, Froti, Papai Zulu 19, Bangu. 5004 no transponder, controle 1298, TAN 3858. TAN 3858, saída Momo, Cogbo, Froti. Afirmativo, Momo, Cogbo, Froti. Cotejamento correto, chama para posicionamento, TAN 3858. Sim, camarada. No 973, chama Recife 251, alterno 3395. Cat, Recife 251, alterno 3395, voo 973. Confirmando, estou autorizado, minha presa anunciada. Afirma, autorizado, ele é. Controle, é o TRIP 5591? 591. Precisaria a dona interceptar meus próprios? Negativo, mantenha chegado, desce para 2.000 pés, autorizado LS 1.500. 2.000, desce LS 1.500, chamado. Alô, boa noite, Gol, no 096, gente, já tá com autorização, Fortaleza. Bom, 1096, informação do Compare, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola da pista 10, primeira curva, após decolagem à esquerda, saída Momo, Kong, Murpeti, passando 19, Bangu, após conforme a rota, aciona 5013, controle 120, decimal 8. Poderia confirmar a saída? Saída Momo, Kong, Murpeti. Boa noite, Janeiro 6310, tá no certo. 6310, cheque o trem, o vento 160 graus, 59. Baixa travado, leve pouso na 1-0. TAN 3858 na 03, pushback saramento. TAN 3858, ordenando que a equipe pediu só de chamar para o táxi. Ah, chamar táxi, TAN 3858. Zero, solo aos 39, livre à direita, chama 121, desce 19, solo. Direita 219, né? Boa noite. 63 ou 0? Confirme. Xanair 63 ou 0, boa noite, livrou na sua escuta. Xanair 63 ou 0, boa noite. Taxi via Alfa, reporta na Juliette. Reporta na Juliette. estabilizado no localizador 155, avião. 59, não chama a torre, 118.95. 118.95, boa. Boa. 155, avião, estabilizado no localizador. 591, no ciente, após terem checado, final 0. Após terem checado, final 0, 551. Então, eu poderia confirmar o vento para o 355-91? O vento 160 graus, meia dúzia mais. Obrigado. Chanerman 3, 1-0, mantenha antes da Juliette, aeronave que acabou de realizar o pushback irá iniciar o táxi. E logo após o táxi da mesma será autorizado para o gate 01. Visual com a aeronave para iniciar o táxi, após o táxi da aeronave, gate 1 pode prosseguir o Chanerman 3, 1-0. Felipe 5591, que eu baixar checado. 5591, no livre pouso, vento 160 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, 5591. São 3851, táxi via Índia para o ponto de espera da 10. Quando ela pronto, torre 118.95, bom voo. Via Índia, ponto de 10.895, tá? 3850, boa noite. Zero 09, clear down 2,000 feet at 31015. Clear 2,000 feet at 31015 at 0019. And for your information, we lost contact with the receive control. Okay, roger. Salve, salve, boa noite, eu tenho 5591, livrou na sua escuta. 5591, boa noite, táxi via Alfa, quilo, remota 05, pode 3. Alfa, Kilo, Monta, 0583. 0591. We have sent out to 1 and 2. Salvador, Post Control, good evening, Ocean Air 6313, we are now passing the water at level 210, we are now to 180, we have information level. Coisa de decolagem, 1160 graus, 89. Está iniciando, está 3258. 2000, o Demetério Mandeu a Fábio, como é que se mandou? Padua, 096, pushback, está no 5. 3858, decola os 48, controle 1 no 20, decimal 8. 208? Salvador, está 3858, decolou, passa 1000 pés. Coisa uma boa, sabe 370, sai da Momo, transição frote. Ok, sobe Momo, transição frote, então 3258. Quando possível, a moção Cogbo. Que aguarde Cogbo 3858. 58. Negativo autorizado, 3850. 584. Desce para 4 mil pés, ajuste no 015. Eu tenho que parar, 4 mil, uma outra vez. Autonomia 3:36, alterna Salvador. 1096, táxi via Pátio Índia. Para o ponto de espera da 1-0, quando ela pronta, torre 1-1-1, décima 9-5, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera da 10-289. Vai no 096, põe com parada no 0. Autorizado 096, linha de decolar, vento 160 graus, 8 mais. Decola da 096. O 58 chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 12545. 2685, 2545, boa noite. Uma boa noite. Salvador, approach call 019, approaching position, do not confirm clear for ILS 110. Portugal 019, tower 118.195. 118.95 at Portugal 019. Salvador Tower, boa noite, at Portugal 019, descending 2000 feet. We have information Tango and request clearance for ILS approach runway 10. Okay, Roger, Portugal 019, continue approach, stand by for landing clearance. E o 98 no 0, confirma o controle. Standing by for landing clearance at Portugal 019. Chega da mar e deixa para nível de voo 050, ajuste no 095. 096, decola 56, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador 096, da Gol, boa noite. Ano 096, boa noite, contato radar, submantenha 370, saída Momo. 370, Momo, possibilidade de voar direto para ti? Mantenha inicialmente o perfil devido à aeronave no setor nordeste em aproximação, Gol no 096. 7, mantém. Funcionei 6303, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento ILS X-Way, repassabilidade. Oceania 6313, send 2000 feet, QNH 1015, cleared ILS final approach, post established. Roger, record 2000, QNH 1015, cleared ILS X-Way, 1015. Sané 6313 Tower 118.95. Bono 096, tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, passando o nível de voo 00 para 4000 pés, Boeing 722. 7096, cruzando 9000. 09 na ground X, 0000. Take your first right in ground control 1219. Boeing 766. 798 no hotel. Oceania 6313, continue approach runway 10, induce 170 degrees, 06 knots. Wait there and we vacate to the Oceania 6313. Okay, one five, Portugal 02, correct, 019, runway vacated. Given Portugal 09, approach taxi via Alpha, call me before taxi Juliet. Say again, please. Alpha, call me before taxi, Juliet. Okay, we'll taxi the Alpha, we'll call you before Juliet, Portugal 019. E o 9890, lista da restrição, desça para 2000 pés, ajuste 9095, autorização do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado ILS 9890. Salvador, Sanerno 6310, por gentileza, 350, Recife. É o 350 aprovado, copia 6310. Copio, é o 350 mesmo. Prossiga. 350 Recife, 350 está autorizado, via Peruísque 58, na coluna 10, com curva esquerda, na subida Puca, Jamo, Caju. Puca, transição Caju. Aciona 5001. E o controle 120 decimal 8. Muito obrigado, 350, decola da 10 com curva pela esquerda, Peruísque 58. Puca, Jamo, Caju é a transição. 5001-208. Correto, 6310, portão 1, chame pronto, pushback, acionamento. Parei. 26 decimal 85, alterna 1.